Fecheiro 1. História da Menina Perdida. Amiga Genial, quarto volume, por Helena Ferrante, editora Relógio de Água. Este livro é gravado ao abrigo do artigo 80º do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos para o Serviço de Leitura para Deficientes Visuais da Biblioteca Municipal de Coimbra. Procede à sua leitura Maria José Alegre, com o apoio técnico de Emanuel Assa. Supõe-se que Helena Ferrante não seja o verdadeiro nome da escritora que se tornou conhecida a partir da publicação de Os Dias do Abandono, em 2002. Sabe-se, contudo, que cresceu em Nápoles e tem vivido por algum tempo fora de Itália. Pelas respostas que deu por escrito a jornalistas, sabe-se também que se formou em estudos clássicos, traduz e ensina e é mãe. O seu primeiro romance, Um Estranho Amor, foi publicado em 1991 e dele Mario Martone fez um filme. Sobre a sua obra seguinte, Os Dias do Abandono, Roberto Faenza realizou também um filme. Em 2006, publicou o romance A Filha Obscura. Os três romances foram reunidos na obra Crónicas do Mal de Amor. Em 2007, saiu o conto para crianças La Spiaggia di Notte. E em 2011, o primeiro volume da tetralogia A Amiga Genial. Seguido em 2012, do segundo volume História do Novo Nome. Em 2013, do terceiro volume História de Quem Vai e de Quem Fica. E em 2014, do quarto volume, História da Menina Perdida, igualmente traduzido nesta editora. Informação da capa. Deixando o marido em Florença, Helena volta a Nápoles para viver com Nino Sarratore, esperando que este se separe da mulher. É agora uma escritora reconhecida e procura escapar ao ambiente conflituoso do bairro onde cresceu, e a sua família continua a viver. Evita encontrar Lila, que entretanto saiu da fábrica onde trabalhava, para se tornar empresária. Mas as duas amigas de infância não conseguem manter-se distantes e acabam mesmo por engravidar ao mesmo tempo, o que lhes permite reencontrar a passada cumplicidade. As suas filhas vão crescer juntas, num bairro onde as relações amorosas e familiares são condicionadas pela lei do mais forte, e onde, refletindo as transformações iniciadas nos anos 80, o tráfico de droga se instala e os confrontos políticos se sucedem. É então que, de súbito, uma das crianças desaparece, alterando de modo irreversível o relacionamento de Helena e Lila.